rosa, afinal hoje é o dia do amor, né? É, corta aí, meu garotinho Edmo Aleixo. Fernando César, atende a ligação aí, meu garoto. Tá tocando aí. Isso, atendeu. Atendeu, maravilha. O rádio é ao vivo, é assim, por isso que eu gosto do rádio. O rádio, ele é incomparável. Ô, Fernando César. Fale. Opa, falo, eu ganho pra isso. Tá tudo no ar, funcionando. Tudo no ar, uma maravilha. Fernando, hoje você esteve lá no CT da Ponte, bateu um papo com o Gabriel Risso, com o Emerson, foi bacana, né? Exatamente, logo pela manhã, aquela janela para a imprensa, o Emerson falou, né? E o Emerson falou, o Emerson, que não é o Santos, mas é Santos, você entendeu, né? Não. O Emerson, é uma bagunça, né? E tem o Emerson Santos e tem o Emerson, só que os dois são Emerson Santos. Sim. Na Ponte, o Emerson Santos, que veio da Inter, virou só Emerson, que foi ele quem falou com a gente hoje pela manhã. Mas... e o Gabriel Risso, né, no seu portunhol todo arrastado, eu quero ouvir a sua tradução com o Risso, estou ansioso para isso. Agora, com toda sinceridade minha, eu ainda não consigo guardar qual Emerson que é o Emerson só e qual que é o Santos. Sinceramente, eu ainda não consegui guardar na minha mente ainda. Não, e fisicamente eles são parecidos também. A hora que ele entrou na sala de imprensa lá, qual Emerson é o Emerson que e tá aí, vindo? No... é o Emerson Santos que não é Santos. No último jogo aqui que nós fizemos, você com Semedo... O 8 é o Emerson Santos, né? Exato, e o 18 é o Emerson. É porque o 8 é o Emerson Santos. E sem falar que no jogo contra o América, o quarto árbitro trocou o número, né? Lembra que inverteu o número? É uma maravilha. Ah, mas saiu o Emerson, ele pegou. É. Deixa eu fazer um intervalo aqui, Fernando, e você volta na sequência com as informações e vamos ouvir agora um pouco do Emerson, né? Isso aí, o Emerson fala agora e na Central Esportiva a gente ouve um pouco do Gabriel Risso. Maravilha, então. Ah, meu amigo, quer almoçar com qualidade e ótimo preço? Quiosque do Primo em Campinas, na Chácara da Barra, em frente à Igreja de São Pedro, onde você tem o almoço todos os dias, de segunda a sábado, tá? Marmitex, prato feito, você escolhe a mistura, o tamanho do marmitex e saboreia a comida deliciosa do Quiosque do Primo. Liga lá no 3295-2742 e faça a encomenda do seu marmitex. Aí você passa e retira, encomenda aquela torta, encomende o seu lanche, 3295-2742. Agora você planeja aquele encontro com os amigos, aquele happy hour, bater aquele papo, tirar o estresse do dia. Ah, o quiosque tem deliciosas opções em petiscos, porções, sucos, salgados, lanches, com aquela geladinha sempre no ponto certo. Quiosque do Primo, Chácara da Barra, em frente à Igreja de São Pedro. Estamos apresentando Jornal de Esportes da Central. Oferecimento Famiglia Gianni Restaurante, o melhor da culinária italiana. Peça também pelo delivery 3294-2087. Comemore o Dia dos Namorados com quem você ama aqui no Família Gianni. Teremos um cardápio especial, carta com vinhos selecionados e o melhor da Itália em cada sabor. Nesta quarta, dia 12 de junho, estaremos abertos para comemorar o amor. Reservas pelo WhatsApp 19-3294-2087. 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para sua família. Inspirando bons momentos sempre. Central. Estamos apresentando Jornal de Esportes da Central. Agora é hora de falar da Macaca aqui na Central, sempre para o TC10, totalmente digital, conectando você Ponte Pretano ao verdadeiro clube de vantagens exclusivo, brindes, kits, experiências maravilhosas, descontos e o seu lugar no majestoso em todos os jogos da Macaca. Acesse o site e confira as opções, faça sua adesão no novo tc10.com.br, carregue com mais orgulho a bandeira da Alvinegra e pertença a força da Ponte Preta. Fernando César, pra falar da Macaca, Fernando. É isso aí, Anderson, mais uma vez um abraço a você, ao Beto Quinalha, ao Matheus Aburade, a todos do JE. Já quarta-feira, daqui a pouco chega o sábado, mais um jogo importante para a Ponte Preta que precisa pontuar para subir nessa tabela de classificação, porque a parte de baixo ali, o rebaixamento, está encostadinho na Ponte Preta. A Macaca tem 9 pontos, tem times atrás da Ponte, mas com jogos a menos. É o caso do CRB, o caso do Botafogo de Ribeirão Preto. Então a Ponte tem que começar a pontuar, aí ter aquela regularidade, citada pelo Elvis, né, após o jogo contra o América, ganhar um jogo no Majestoso e pontuar fora. Não aconteceu isso ainda. Fora de Campinas, a Ponte não venceu nenhum jogo. Foram 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. De 15 pontos disputados, a Macaca conquistou apenas 2. E no Majestoso, um aproveitamento um pouco melhor, né, com 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E a Ponte Preta agora pega mais um jogo no Majestoso contra o Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino que vem bem, venceu a equipe do Santos na última rodada, está na parte de cima da tabela desta Série B. A Macaca, com o técnico Nelsinho Batista, tem dúvidas, né? O Gé, suspenso, tomou o 3º cartão amarelo e vai levar essa dúvida aí até momentos antes do jogo para a gente saber, para a gente definir, né? Para ele definir e a gente ficar sabendo quem será o substituto do Gé. Se o Nelsinho vai optar por 3 atacantes, como ele tem jogado, como jogou contra o América, contra o CRB, Matheus Regis, Gabriel Novaes e Gé, agora saindo o Gé. Se ele quiser atacantes, ele tem como opção o Iago Dias e tem o Renato, jogadores que têm entrado mais frequentemente. Lógico que tem os demais que nem relacionados ainda estão sendo. Então é difícil eles entrarem já como titulares, né? O caso do Everton Brito, do Vinícius, o Guilherme Beleia, que entrou no último jogo e não foi bem contra o América. Então tem as opções de atacantes. Agora, se o Nelsinho Batista quiser optar por mais um no meio-campo ali, tem o Elvis. Acredito que ele vai continuar com o Elvis ainda no banco de reservas, seguindo aquele planejamento, aquela conversa que ele teve com o próprio Elvis quando chegou. Então deve ser mais uma opção para o segundo tempo, o Elvis. Tem o Dodô, que pode entrar nesse meio campo aí para fazer um terceiro homem ali chegando no ataque ponte-pretano. São as dúvidas do técnico Nelsinho Batista. Dá para escolher alguém aí, meu caro Anderson Rodrigues? Tá certo. Como, Fernando? Dá para escolher algum atacante aí para o lugar do Gé? Bom, aí o Beto vai responder. Ontem eu já disse aqui, né? Para mim, eu entraria com o Iago Dias. Eu colocaria o Iago Dias de um lado, o Novaes centralizado, entendeu? E Matheus Regis. E o Matheus Regis na outra ponta. Até o Beto também foi por essa linha. Agora, o Beto, as opções aí que o Fernando destacou, né? Que o Nelsinho, as dúvidas, ele repete 3 atacantes. Também acho que o Fernando está certo que o Elvis deve começar no banco de reservas. Mas aí, Beto, conforme agora os dias vão passando e mais trabalho, o Nelsinho, ele começa a conhecer mais os atletas, saber realmente cada atleta, como joga, ou seja, conhecer um pouco mais o seu elenco. E aí, Beto, ouvinte aqui, ó, até faz essa pergunta aqui, e, aliás, faz essa colocação, né? Boa tarde, Beto, Anderson, equipe campeã, por que os técnicos da Ponte não utilizam o lateral direito do sub-20? Por que ficar testando os volantes se não dão conta do recado? Se tem um menino disponível, coloque em campo. Este papo de que não está maduro é balela, é jogador de futebol ou fruta. Muita falta de noção, os meninos só ganham experiência jogando, não tem outro jeito. Mensagem do Ariovaldo Cruz. E aí fica essa, né? Ele vai... O João Gabriel, né? Que é o João Gabriel. Porque até o Fernando já falou aqui, quando o João, Beto, ele teve aquela chance, agora eu não me recordo contra Botafogo. Quem? Contra o Botafogo. Eu senti, lembro muito bem do seu comentário. Ele começou nervoso, meio tenso, mas aí ele foi assentando e não comprometeu. Não, depois fez até um jogo razoável, quando a gente venceu aquele jogo 3-0. Foi quando teve aquela mudança para 3 zagueiros. E no final das contas eu achei até que ele sobreviveu. E aí depois saiu do time e não mais voltou, né? Eu acho também que é um menino de qualidade, é um menino que vem sendo trabalhado por todo o departamento da Ponte. Teve bons trabalhos no sub-20, né? Apresentou, teve boas, bons jogos. E eu também acho, diante de toda a dificuldade, pô, tira esse aqui, põe aquele, tira o Dudu do meio, põe o Dudu pela lateral. Pô, por que não? A não ser que o Nelsinho esteja vendo o treinamento e não confie no garoto, né? Como talvez o João não confiasse também, né? Porque colocou, e aí o Fernando me ajuda, acho que foi uma situação emergencial aquela também, né? Porque o Luiz Felipe estava machucado, o Igor Inocêncio estava suspenso, e aí não tinha lateral, ele foi com o João Gabriel. E agora o Nelsinho optou por improvisar o do Vieira na lateral no último jogo, tendo o Igor Inocêncio no banco, já que o Inocêncio entrou no segundo tempo contra o América. Então, quem sabe, né? Agora até... É que ele tem o Igor Inocêncio, né? À disposição. Sim. Mas... dependendo, né? Porque o menino, por exemplo, fez o jogo contra a Portuguesa, né? O jogo treino, tá normalmente treinando, é um jogador de muita entrega, de muita disposição. Eu também acho. Eu acho que... Tem a possibilidade do Luiz Felipe voltar do departamento médico. Pode ser mais uma opção, é que ele estava na transição. É. Acredito que essa transição já acabou, ele já deve estar liberado para jogar, né? Mas talvez, né, não sei se seja muito cedo, até pelo fato de ser um jogo, um jogo, sabe, pesado, né, cara? É um jogo importante. Os últimos confrontos mostram isso, né? Exatamente. E tudo o que tem feito o Novo Horizontino nos últimos tempos, né, nas últimas competições. Inclusive, a Ponte e o Novo Horizontino, o próprio Fernando já falou isso durante os dias aí, vem se encontrado há muito tempo, né? Inclusive, foram juntos à Série A2, visitaram a Série A2 e nadaram de braçadas, né? Nadaram de braçados. Criou uma rivalidade aí, né? Criou mesmo, cara. E aí vem junto, e sem contar essa coisa do pai e filho, né? Nossa. Um de cada lado. Mas eu entendo que, só para encerrar esse assunto, eu acho que o João Gabriel mereceria, sim, uma oportunidade. Tá certo. Intervalo na sequência, Fernando volta, aí vamos ouvir um pouco aí do Emerson, que hoje concedeu, foi um bate-papo, né? Um bate-papo com a imprensa no Centro de Treinamentos da Macaca. Léo Santana, qual a sua dica para quem quer investir em renda fixa e em renda variável, fundos e ações? Olha só, a minha dica é, pergunta para quem entende do assunto, o seu gerente Sicredi. Ele primeiro ouve você, entende suas necessidades e vai indicar a melhor opção para o seu perfil. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Invista com o Sicredi. Águia Fix, solução em parafusos especiais. Tudo que você precisa em um só lugar, uma só loja. Parafusos, colas adesivas, ferragens, ferramentas e abrasivos. Tá procurando aquele parafuso e não encontra? Na Águia Fix tem. São mais de 20 mil itens. Há 20 anos no mercado, alinhando qualidade e rapidez na produção de linha completa de parafusos. Entrega garantida Águia Fix para todo o Brasil. Águia Fix, na Governador Pedro de Toledo, 250. Ligue 3211-7000 ou pelo WhatsApp 19974031095 ou acesse aguiafix.com.br. Fernando, 1:50. Bom, o Emerson então conversou com a imprensa e ele começou sendo perguntado se o time precisa ter uma pegada mais forte no meio-campo, porque contra o América a Ponte perdeu todas as divididas ali naquele setor. O que aconteceu contra o América e se o time precisa ter uma pegada mais forte? Acho que sim, né? Quem chegar mais forte ali nos duelos, principalmente no meio, né? Tanto de primeira como segunda bola ali, tem a tendência maior a vencer o jogo. E eu acho que o jogo do América ali foi um jogo atípico nosso ali, né? Que a gente talvez não venceu os duelos que deveria, né? A equipe do América teve mais mérito nisso. Acho que por isso que venceu, mas acho que agora a gente tá jogando em casa. É um novo... A gente tem uma semana já diferente para trabalhar. Acredito que assimilando mais o que o professor vai passar pra gente, e acredito que a gente vai fazer um grande jogo e sair com a vitória. Agora, sábado, tem o jogo da família, né? O encontro do Nelsinho com o Eduardo Batista. Você já viu alguma vez no futebol um técnico pai contra o técnico filho no outro time, Emerson? Ah, não. É a primeira vez, né? Como você falou, acredito que seja um jogo muito especial para eles, né? Mas eu acredito que a gente tá jogando em casa, a gente tem que se impor. Independente da situação deles e a nossa aqui, mas eu acho que a gente tem que se impor com o apoio da nossa torcida aqui, fazer nosso melhor dentro de casa pra gente sair com a vitória, que a gente tá precisando também. Agora no jogo contra o América, o Elvis saiu após o jogo falando que o time tem que ter uma regularidade, né? Ganha um jogo em Campinas e tem que ganhar outro para subir na tabela. Como é que faz para conseguir ter essa regularidade no campeonato? Eu concordo com o que o Elvis falou, acho que a gente tem que ter uma regularidade, né? Não pode a gente ganhar um jogo e perder outro. A gente precisa manter. Cara, eu acredito que com trabalho, né? Trabalho no dia a dia aí. Assimilar o mais rápido possível o que o treinador pede pra gente aí. E eu acredito que assim a gente vai conseguir manter a regularidade. Agora você veio da Inter de Limeira, né? Lá você atuava como zagueiro, aqui você tem trabalhado como volante. O que você prefere, zagueiro ou volante? Eu tô aqui para ajudar, né? Tô para ajudar a ponte, ajudar com meus companheiros, o treinador, porque ele precisa de mim tanto na zaga como no meio campo ali. Eu vou estar para ajudar. E para mim é tranquilo, tô acostumado já, tem bastante tempo que eu faço essa função de volante como de zagueiro, então para mim é tranquilo, eu tô aqui para procurar ajudar. Tá aí, é tranquilo para ele, ou volante ou zagueiro, ele tá aí para ajudar. Vamos ver se no próximo jogo ele renda mais jogar, do que, né? Foi lá em Belo Horizonte, né, Anderson? O cara quer jogar, né, Belo? Quer pôr de volante, zagueiro, quer estar no time. Isso é uma conversa corriqueira, né? Estamos aqui para ajudar, o que o professor precisar, vamos saber... Conte comigo. Vamos procurar entender o que o professor quer. É um discurso, né? Mas não poderia ser diferente, né? Precisa mostrar realmente disposição. E eu acho que o Emerson é um jogador de disposição. E só espero... o começo da conversa que ele falou, né? A respeito da pegada, da primeira e da segunda bola, que é fundamental. Ele falou que o comportamento lá contra o América foi atípico. Eu espero que tenha sido mesmo, tanto dele quanto o seu xará. Tá certo. Tem mais destaques aí da Macaca, Fernando? Bom, além da dúvida no ataque, para ver quem vai pro lugar do Gé, tem essa situação da lateral. Será que o Nelsinho Batista mantém o Dudu Vieira como titular, ou ele volta com o Igor Inocêncio e volta com o Dudu para ser volante, porque, como disse o próprio Emerson, foi uma situação atípica. O time não foi bem lá em Belo Horizonte, nesse setor do campo, aí com os volantes, perdendo praticamente todas as bolas, né? Então, acredito que o Dudu Vieira deva voltar para volante, e o Igor Inocêncio ou o Luiz Felipe, se estiver totalmente recuperado, na lateral direita, sem improvisação nesse time da Macaca, viu, Anderson? Agora, o Nelsinho ainda não utilizou o Iago, né? Eu não me recordo do Iago ter entrado com o Nelsinho. Entrou, Fernando? O Iago Dias, atacante? Ele entrou no segundo tempo, acho que contra o CRB ele entrou, isso. Ah, tá, eu não sei, porque eu tinha comigo que ele seria a opção para a vaga do Gé, mas aí como o Nelsinho gosta muito, entrou o Dodô, entra Renato, não sei, talvez o Iago possa não ser a preferência do Nelsinho. Mas não vai me estranhar se ele colocar o Elvis. Devido à importância do jogo, né? Não sei. Bom, o Fernando César. Tem muita gente que já está acreditando nisso. Eu acredito que o Elvis ainda vai para o banco. Eu também, eu não sei. Eu tenho, talvez. Acho que o Beto pode entrar nesse time. Acho que o Beto, não sei. Acho que realmente isso pode acontecer assim. 1h55. Eu não perguntei ao Matheus Aburade, porque ele, no momento, não está namorando, não é casado. Ele está na vitrine, na prateleira. Está na pista disponível. Na pista. Livre, leve e solto. Então, eu pergunto a você, Fernando. Quero fazer uma declaração para a dona Zilda? Ai. Já foi feita aqui, tranquilo. Está tudo certo. Quer fazer, Beto? Que não, já foi feito também. Já tomamos café. Já que vocês... Já fiz a minha postagem, já me declarei. Já que vocês são vergonhosos, eu faço a minha aqui. Um beijo pro amor da minha vida, Elaine. Amo você, você é minha vida. E vamos curtir hoje. Vocês não têm coragem, eu tenho. Beijo pra Carla Bravo também, que tem feito dias felizes na minha vida. Que maravilha. E com certeza, dias melhores ainda. E vamos curtir bastante hoje. Então tá bom, viu? Fernando! Beleza. Beleza, né? Sensacional. Fernando é tímido? É. A dona Zilda que escolheu ele. É isso? Mais ou menos. Ela que chegou, ela que tomou. Ela que ela teve tomou a iniciativa. A Elaine também, viu? Isso há 30 anos atrás. Beto, grande abraço, obrigado. Valeu, abraço e bom Dia dos Namorados para todo mundo. Para todo mundo, muito amor, muita paixão. Grande abraço, Fernando. Até mais, grande abraço. Outro abraço a você. Quer fazer também, Edmund? Não? Já foi também? Também é outro tímido também. Brincadeiras à parte, gente, muito obrigado pelo carinho. Na sequência, fique aqui na Central com o programa do Jura. Neste 12 de junho, voltamos às 5 horas, porque o Marcos Luiz já fez uma surpresa hoje pra dona Isabel. É, tô sabendo, mandou uma cesta maravilhosa, caprichada. Que beleza. Que maravilha o Marcos Luiz, viu? Dona Isabel tá felizona. Grande abraço a todos. Voltamos 5 horas com a nossa Central Esportiva. Tchau, tchau. Jornal de Esportes da Central. Central. Oferecimento Famiglia Gianni Restaurante, o melhor da culinária italiana. Peça também pelo delivery 3294-2087. Vamos começar esse programa ou não vamos, meu filho? Todo dia, toda hora, tem sempre um amigo com você. Rádio Central. Ô, Murador, cadê você, cabra? Vamos começar o programa. Central Esportiva, de segunda a sexta, 17h. Os espaços do amanhã estão chegando. Escuta aí o que as mães estão dizendo. Ela é enorme, dá um quarteirão inteiro. Nunca tinha visto uma escola tão grande quanto essa. São 16 supercreches com ensino integral, mas que nem parecem creches. Parece um hotel de luxo. Eu tenho certeza que eles vão adorar isso aqui. Dos espaços do amanhã ao Mário Gatinho, do Ceprocampus ao recorde de empregos, do BRT ao novo centro, a gente conecta e muda o futuro de uma cidade que muda o tempo inteiro. Prefeitura de Campinas. Você quer sua marca em destaque para milhares de torcedores em Campinas? A Cremones Mídia Esportiva oferece a oportunidade perfeita. Coloque sua publicidade no placar eletrônico do Estádio da Ponte Preta e alcance uma audiência apaixonada pelo esporte. Não perca tempo. Promova sua empresa com a Cremones Mídia Esportiva hoje mesmo. Aos fins de semana, tem muito Roberto Carlos aqui nos 870 do AM. Aqui fala Roberto Carlos, um grande abraço a todos, muito carinho e que Deus abençoe a todos. Amigo, arrasta uma cadeira, chega mais pra... Uma hora com os sucessos do rei. Não perca, sábado e domingo, a partir da 1 da tarde. Especial Roberto Carlos, aqui na Central AM. Rádio Central. Vamos começar esse programa ou não vamos, meu filho? Vai se dar bem! Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação. Tá bom. É mais prestação de serviço. Tá certo. É mais esporte. Oxi. É mais música. Vai fingir, menino. É mais informação. Vamos! A Central é mais você. Uhul. Programa recomendado para maiores de 10 anos. Aê, jura, Júnior! Começar um programa sensacional. Aê! Tem boa música e tem informação. Vamos! É o Jura Júnior, o programa do povo. Jura Júnior. O Ventania também tá por aqui. Tô dentro. Chegou a hora de você se divertir. Jura Júnior. Tem também um momento de oração. Bem bonitinha. Esse programa é todo coração. Oxi. Tem boa música. E tem informação. Vai pro engenho, menino. É o Jura Júnior, o programa do povo. Jura Júnior. Música e tem informação. Jura Júnior. Para esse letrão. Jura Júnior. Jura Júnior. Aê, Jura Júnior. Rio do Cabocrão. Jura Júnior. Rádio Lista do Povo. Que carrega Campinas no coração. Boa tarde. Boa tarde. Pipitu, essa é a trupe do programa do Jura Júnior. Jura Júnior. Versão brasileira, Jura Júnior Produções. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região, meus amigos internautas. Boa tarde. Mais uma vez, o Jura Júnior agradece a Deus. Mais um programa aqui na Central. Por estar aqui na Rádio Central, como sempre digo, Jura Júnior. Rádio Central e você é um projeto de Deus ligado na mais querida do seu rádio. Esse programa não é bom. É ótimo demais, Júnior. Até a às 15h, o melhor da música sertaneja pra você ligada na Central. No programa do Jura, aqui na mais querida do seu rádio. Você gosta de me ver, feito um bobo sonhador. Até às 15h, o programa do Jura. Aqui no programa do Jura, chique, materializado depois da galera do esporte. Beto Quinalha e Anderson Rodrigues. Vamos até às 15h. Música, amizade, alegria no seu rádio e no seu coração. Confido, Caboclão. Jura Júnior, radialista do povão, que carrega Campinas no coração. Nós, hein, Vento? Vamos começar o programa. Já começou, Vento. O programa do Jura, chique, materializado pela Rádio Central. Cola em mim, Jurinha, que você vai se dar bem. É nóis. Um abraço pra você de Campinas e toda a região. É, e também os internautas que já estão ligados no programa do Jura pelo Instagram, ao vivo aqui pela Rádio Central, do grupo Tati Record. Programa do Jura, o radialista do Fofão Venta. E daqui a pouquinho, hoje, dia 12, dia dos namorados. É, dia dos namorados. E lembrando pra você já participar pelo WhatsApp do programa do Jura. É, vocês já estão sabendo já, né? Tá certo. A promoção do hotel Vila Rica. O Day Use pra dia 16, agora domingo, agora vou sortear sexta-feira, você já vai deixando o seu nome aqui, ó. É nome, o telefone, a cidade e o bairro. Tem que escrever, gente, quem tá mandando o áudio não tá indo pra caixa, tá? Tem que escrever. É isso aí. Hoje, dia 12, quarta-feira, dia dos namorados. Daqui a pouquinho, ó. É, final de semana vai chegar, nós vamos sortear o Day Use no Hotel Vila Rica. Daqui a pouco na Central, os garganta de ouro do nosso Brasil, Milionário José Rico. Milionário José Rico. Aqui na Central. Jura, Júnior. É os garganta de ouro no programa do Jura. Ô, oh, modão, Venta. Aqui chove só a lua. É, o coração não bate, apanha. Até às 15h, o programa do Jura, um chique bacanizado no seu rádio. Olha, e daqui a pouquinho também, para todas as famílias. A hora do louvor, Deus no comando e preparando sempre para todas as famílias. É Deus no comando e preparado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Deus, por tudo que vem fazendo na minha vida. E também, daqui a pouquinho, quem não dança, segura a criança. Segura a criança. Forró do Venta ali. Forró do Venta no programa do Jura. Vixe, eu tô feliz. E daqui a pouquinho também, Venta, a festa dos apaixonados. Um momento country do programa do Jura. Alô, alô, você ligado na Central. Audiência absoluta. Esse é chique bacanizado. É chique bacanizado. Oh, Jura, Jura, Jura, Jura. Cabocrão. Quem gosta de alegria, mais palma aí. Quem gosta de beijinho, mais palma. Olha, coisas bem malucas como o dia. Hoje é dia dos namorados. É complicadinho, né? É. Dia dos namorados, velho. Ô, Bento, o que você deu de presente pra sua namorada? Pra ela. Ô, Bento, o que você deu de presente pra ela? Nada, nada, nada, nada. Vai abrindo concorrência, vai. Vai, Tom. Vai. Um abraço também pra galera que tá ligadinho já no programa do Jura pelo Instagram, vivo aqui, ó. O meu amigo Ricardo Nostalgia, do Busão CCTC, o mais lendário de Campinas. Bem bonitinho. Forte abraço pra ele aí. Também o Juliano, também curtindo o programa do Jura. Quem vai entrando aqui, vai mandando joinha, vai botando a lua. Só ano que vem, velho. Pega leve, mané. É, velho. De novo pra mim, menino. Atenção, senhor ventania. Favor comparecer ao departamento pessoal com urgência. Olha o que você queria aí, ó. Ao aumento. Sai pra lá, Gabiru! É o programa do Jura. Um abraço pro Fábio, já tá ligadinho aqui no programa do Jura. Alô, Fabião, um abraço aqui pelo Instagram. Ó, lembrando, pelo WhatsApp da Rádio Central, você vai participar que sexta-feira a gente vai sortear um Deuse. Deuse pra você curtir um dia maravilhoso. Um Deuse do Dia dos Namorados. Olha, café da manhã. Almoço com bebidas, bebidas não alcoólicas. Também o café da tarde, o lanche da tarde, o lanche da tarde aqui na Central, o lanche da tarde. E você vai curtir lá, ó, uma piscininha chique e bacanizada. É, lá no Hotel Vila Rica. Também, ó, tem, ó, café da manhã, mais uma vez, café da manhã, almoço. O lanche da tarde, piscina, quarto com ar-condicionado pra você curtir o dia chique e bacanizado do Dia dos Namorados. Tô drento. É. É isso daí, gente. É nóis. Tá louco? E aí, cabra? É, cabra. Abraço, Ed Moadeixa. É de mamei. Ô, Venta, e na sonoplastia? E na sonoplastia ele? O Internacional. O Internacional Edmo Além. O Internacional, viu, Venta? A produção do programa é do Sant'Angelo. Eu quero mandar um abraço do Sant'Angelo. A todas as pessoas que gostam do Ventaninha. Fala, Venta, fala. As mulheres solteiras, um beijinho. Os homens, um aperto de mão. Pras mulheres casadas, um abracinho respeitoso. E pras criancinhas, um beijão. É isso aí, Venta. Parabéns, viu, Venta? Um abraço pras criancinhas, viu, Venta? Pra quê, Venta? Vai casar? O Venta já tá casado faz tempo. É. Vai casar de novo? Venta, não tá tendo retorno aqui pra mim, cara. Não, tá tendo tudo apagado aqui. Apagou tudo. Nosso programa aqui na Central, no programa do Jura. Agora sim, Venta. Agora é que você fica apertando demais aí, né, Venta? Olha. Ô, Venta, a galera já tá ligada no programa do Jura. Aqui na Central. Alô, Campinas. Alô, região. Alô, você curtindo o programa do Jura? Eu tô chegando. Jura Júnior tá na área. O locutor do povão. É líder de audiência em Campinas e região. Carrega com muito orgulho. Aê! Campinas no coração. Jura Júnior. Jura Júnior. Radialista. Radialista. Seguindo os passos do pai. Jura Júnior. Tradição, do Cabocrão. Revivendo anos de glória. Ele é parte da história. O filho do Caboclão. Jura Júnior é alto astral. Aqui na Rádio Central. Ele é a Jura voz do que é isso, Venta? Venta? Que é isso, Venta? É complicado, Jurinha. É, Venta. Já tive mulher. Eu também. Todas as cores. Sim. De várias idades. Bem bonitinha. Os amores. Dá trabalho, Venta. Bem bonitinha. Dá trabalho. Dá trabalho. É o programa do Jura, o radialista do povão da Central. Venta, são 2:11. Começar. Vamos começar o programa, meu amigo Edmo Aleixo, alô, Ventania. O especial dos Garganta de Ouro do nosso Brasil. Jura Júnior apresenta. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro. decida. Momento dos Gargantas de Ouro. Milionário e José Rico. No programa Jura Júnior. Nesta longa estrada da vida. Antes uma deixa eu, Ventania. Pipitu. Essa é a trupe do programa do Jura Júnior. Versão brasileira. Jura Júnior Produções. Boa tarde. É os Garganta de Ouro do nosso Brasil. Milionário e o saudoso José Rico. Jura aqui Júnior. Na central. Aê, Jura Júnior. Fio do Cabocrão. Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura. Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva à loucura. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Cansado desse jogo seu. Ah, para o! Quem não quer mais te encontrar sou eu. Um abraço, pai! Tô cruzando os meus braços. Jura, Júnior. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz. No programa Jura Júnior. Aê, Jura Júnior, filho do Cabocrão. Boa tarde, boa tarde. Jura Júnior, Jura Júnior. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Tô cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Tô cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente. Ô, Julinha, vamos tomar uma geladinha no City Bar do Zé. Jura Júnior, radialista do povão. Jura Júnior, radialista do povão. A Samasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Samasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso, a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas. Porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Jura Júnior, radialista do povão, radialista alegre, o radialista apaixonado da Rádio Central. Jura Júnior. Olha a hora, são 2:16 da Central no programa do Jura. Agora a gente vai falar do Box 12, o martelinho de ouro. Olha, você quer fazer um curso aí chique, bacanizado? O curso que tá todo mundo fazendo do meio dos automotivos do Brasil e do mundo. Tá faltando mão de obra do martelinho de ouro. Não só no Brasil, como também fora do Brasil. E para falar desse curso que está todo mundo, muitos ouvintes da Rádio Central do programa do Jura, já estão fazendo o curso lá no Martelinho de Ouro. Alô, meu amigo Éder, aí diretamente do Martelinho de Ouro, boa tarde. Boa tarde, Jura, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Central. É isso aí, Jura, Box 12, centro de treinamentos em Campinas, centro de treinamento automotivo. Tá certo. Nós temos aqui o curso de Martelinho de Ouro. Esse curso, eu juro, ele dura uma semana, né? De segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Nós estamos localizados aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1667, aqui em Itaquaral, né? Nossa oficina já é bem conhecida, bem conceituada em Campinas, já faz mais de 15 anos que nós atuamos em Campinas com serviços e agora também já há um tempo, já há um bom tempo com treinamento de martelinho de ouro, né? Recebendo aí alunos de todo o Brasil. Inclusive, eu juro, nós temos o nosso alojamento, né? Para quem é de fora, que está nos ouvindo aí, de toda a região metropolitana de Campinas, nós temos o nosso alojamento aqui, você pode vir fazer o seu curso e você vai ficar alojado aqui, tá? Alojado aqui na nossa própria estrutura. Não vai precisar pegar ônibus, tá, Uber ou coisa do tipo. Nosso contato é o 919, né? 998-36-6848. É o 998-36-6848. Você que almeja aí trocar de profissão, uma nova profissão para você, pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu neto, né? É uma grande oportunidade, na verdade, né? Tá certo. Ou você que também quer trocar de profissão, você que almeja aí uma profissão. Hoje, Jura, o martelinho de ouro é um dos cursos, uma das profissões, na verdade, né? Mais requisitadas no setor automotivo, porque falta mão de obra, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, hoje a pessoa que se forma aí como um profissional, um técnico de martelinho de ouro, essa pessoa aí tá garantida, né? Tá com o futuro garantido aí, porque falta realmente muita mão de obra nesse setor, né? E várias oficinas, concessionárias, lojas, almejam esse tipo de profissional e nós estamos com falta. Então, é uma grande oportunidade para você que quer fazer o curso aí. Eu vou falar o preço para vocês por apenas, né? Você que quer fazer o curso, apenas 10 vezes de R$354 de cartão, tá? Nós estamos flexibilizando para vocês esse preço. 10 vezes de R$354, você já consegue aí fazer o seu curso de martelinho de ouro. Só repetindo nosso contato, tá? É o 19, né? Campinas, 998-36-6848. É isso aí, Jura. Queria agradecer você aí e toda a sua audiência aí. O pessoal já tá vindo visitar, né? Pessoal que tá ouvindo vocês aí, ouvindo a Rádio Central, já tá vindo visitar aí. Tem muitos alunos que já estão fazendo a sua inscrição. Queria agradecer a todos da Rádio Central, especialmente o Jura aí, parceiro nosso aí. Grande abraço, Jura. Grande abraço para você aí, nossos ouvintes aí, os ouvintes da rádio, na verdade, né? Estamos ouvindo aí. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço, meu amigo Éder, aí diretamente da Box 12, martelinho de ouro para todo o Brasil e para todo mundo, hein? Chique e bacanizado. Jura, Júnior. Esse é chique e bacanizado. Felicidade, amor e paz. Hoje eu tô pra folia, tô de boa, feliz demais. Quero só alegria. Felicidade, amor e paz. Eu pedi só na caixa, só na caixa. O que é que você vai tocar agora, homem? Agora, Venta, qual é a moda boa? É complicado, Jurinha. Manda a moda boa aí, Venta. Quem inventa? Guilherme Santiago com Renê de Solimões. Pra ele! Pescador, você é, inventa? Boa tarde! Boa tarde! Pescou tubarão lá no Rio Araguaia. É claro que eu acredito. E se disser que derrubou um jacaré no tapa, eu também acredito. Respirar dentro d'água é fácil. O seu Zé lá do rancho sabe. Agora o que eu duvido com força. Dizer uma verdade, ela me diz que não pegou ninguém depois que me largou. História de pescador, que se a gente voltar vai começar a me dar valor. História de pescador, ela me diz que não pegou ninguém depois que me largou. Tá louco. História de pescador, Jura. Jura Júnior. Jura Júnior. Não tem jeito. Aê, vamos lá, vamos. Se alguém vier falar que pescou tubarão lá no Rio Araguaia, é claro que eu acredito. E se disser que derrubou um jacaré, para o também acredito. Respirar dentro d'água é fácil. O seu zelado rancho sabe. Jura Júnior. Agora o que eu duvido com força é minha ex dizer uma verdade. Tá, ela me diz que não pegou ninguém depois que me largou. História de pescador. Para, se a gente voltar vai começar a me dar valor. História de pescador. Ela me diz que não pegou ninguém depois que me largou. História de pescador. Que se a gente voltar vai começar a me dar valor. História de pescador. Sai pra lá, Jura Júnior, esse é chique bacanizado. Vai gravar a sua música? Sant'Angelo Produções. Trabalhamos também com videoclipe, podcast e divulgações nas redes sociais. Sant'Angelo Produções, estúdio de gravação e produtora. Liga lá, 19 99700 5181. Jura Júnior, radialista do povo. Estou muito interessado nisso, homem. Ele é sertanejo, ele é do povo. Ele é Jura Júnior da Rádio Central. Ô Venta, agora são 2:24. Olha, quem tá ligadinho no nosso programa é o nosso amigo do CCTC, viu, Venta? Tá certo. Ué, tá o Ricardo Nostalgia. Alô, Ricardo Nostalgia, tá, boa louco. Tarde, meu amigo. Olá, Jura Júnior. Aqui é o Ricardo da Nostalgia Turismo. Tá bom. CCTC, Companhia Campineira de Turismo e Cultura. Tá certo. Ficou bacana, né? Estou aqui para convidá-los a todos que queiram e que têm vontade de passear, reviver o passado. Jura, Júlia. Nos ônibus da CCTC para fazer um passeio conosco. Nós realizamos passeios culturais, visitamos pontos turísticos da cidade de Campinas, né? Bares, restaurantes, fazemos festas, como também podemos realizar show do Elvis e da Rita Lee, tudo isso a bordo do ônibus. Então junte seu grupo, seus amigos, familiares, pessoal do trabalho e venha viver essa experiência com a gente. Teremos o maior prazer de reviver o passado. O nosso contato é @nostalgiaturismo. Repetindo, @nostalgiaturismo ou no nosso telefone WhatsApp 19 99772 8770. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Um abraço, Jura. Olha só, olha a hora, são 2:25. Está aqui visitando os estúdios da Rádio Central um grande amigo que era amigo do meu pai. Era não, é amigo, mas como meu pai não está entre nós, mas eu conheci ele por intermédio do meu pai. Com vários programas no rádio, na televisão. Todo mundo conhece ele aqui. Ele trouxe várias coletâneas para mim aqui. Tudo, e tem uma coletânea aqui chique e bacanizada, né? Programa Mapa Show. É, todo mundo conhece o nosso amigo Marcílio de Almeida. Eu conheci ele quando era bem mais jovenzinho. Eu era molecão, ia com meu pai nas gravações dele. E ele veio aqui junto com um amigo, com a dupla dele, que é o Kênio Mendonça e Juliano. Meu amigo Marcílio de Almeida, muito boa tarde e um prazer de você estar aqui no meu programa, aqui na Rádio Central. Tudo bem, Jura? É um tudo prazer joia. Estar, retornar à Central, que eu até, já até trabalhei na Central e há muitos anos atrás, e é uma satisfação grande, porque você é uma continuidade de um grande profissional e grande amigo meu, o Juraci. Esses dias eu estava na minha casa lá, eu estava folhando as fotos, os jornais. Você tem uma foto junto com meu pai, junto sabe com quem? Nalva Aguiar. Nalva Aguiar. Rapaz, que mulher linda ela era, hein? Linda, linda, linda. E antes de mais nada, né, completando, quero deixar um grande abraço para todos os seus ouvintes. É um momento tão especial estar na Central e junto com você, trazendo a coletânea do meu programa. Sim. Que o ano que vem vai fazer 25 anos de Mapa Show. Mapa Show, tá? 25 anos. É, vou lançar a série, vou lançar o Pen Card com o CD também. Que legal. Que é o CD Bodas de Prata do Mapa Show, né? Olha, e aqui tem vários artistas consagrados dessa. Olha, sim. Ângelo Máximo. Amicíssimo, olha, da gente, tá sempre com a gente. O Gino de Gino e Gino, o Gino, né? É, o Gino Cotustão, né? Fez uma declamação linda aí. Tem o Ovelha, César e Paulinho. O Marcelo Costa. O rei do especial sertanejo. É, grande Marcelo Costa. Joguei muita bola no time dele. Você lá. Você sabe que meu pai, ele era diretor, chefe na Rádio Assunção. E lá eles falavam com o Sérgio Batista, Geraldo Sulini, que teu pai conviveu muito, que é meu tio. E falou, ó, vamos lançar esse cantor. E lançava, em um dos... Meu pai trabalhou com Altemar Dutra, né? E o Marcelão. Marcelo, quando veio, primeira música, Altemar Dutra, hein? Esperança em Sua Vida. Mas olha, o Marcelo Costa. Fantástico. Eu gosto daquela música, Perfídia. Linda, linda. Eu bato muito papo com a irmã dele, a Marlene, a Marlene, Maria. Marlene, conheço. A tia Maura fez aniversário agora, né? Essa semana. Olha, eu ia na casa do Marcelo Costa quando eu morava ali no Taquaral. Na Paula Bueno. É, Paula Bueno ali, junto, ao lado da mãe dele. É, né? Era uma casa de escada. Tem até hoje essa casa lá, vamos dizer. Sim. Eu passo lá e falo assim, aqui era a casa do Marcelo. Eu era jovem, tinha meus 12, 13 anos, meu pai ia lá com ele lá. Ele não saiu da lagoa, né? Ele foi. Ele mora ali pro lado. Agora tá um pouco pra cima aí lá. Vamos dar uma boa tarde. É o Juliano que tá aqui hoje? É o Juliano. Juliano, da dupla Kênio Mendonça e Juliano. Se o Maurício falou, o Maurício de Almeida falou que canta bem, então porque canta mesmo, né, Maurício? Canta e encanta. Tem uma música linda aí. Uma música dele linda que vamos ver aqui. Foi ela. Foi ela? É essa aí, ó. Tá enchendo a cara, bebendo demais. Essa vai pros botecos. Tá chorando as mágoas depois que me deixou lá atrás. Sente só agora que já me perdeu. Essa música é a música de trabalho deles. Isso. Nós vamos tocar ela já, hein? Deixa ela de fundo aí, Edmarito. Nós vamos tocar ela já. É só poeira que levanta. Meu amigo Juliano da dupla, o Kenny não está aqui hoje, mas nós vamos marcar pra vocês virem aqui bater um bate-papo com o Jura Júnior, falar da carreira, né? Como foi a junção, né? Um precisava de um primeiro, já tô sabendo aí, precisava de primeira voz e um precisava de uma segunda voz. E o Marcílio de Almeida falou, ó. Fiz o casamento. Você falou assim, a gente gosta de falar dos bastidores. Ó, tem que ser um que não bebe muito. É, não. Eu falei assim, mas os que bebem, que canta, bicho. Meu amigo Juliano, forte abraço, muito prazer de você estar aqui no meu programa. Manda um abraço pro Kênio Mendonça também. E vamos marcar aí semana que vem ou até a outra pra você vir aqui já com as músicas. Pra turma pedir também vocês aqui na Rádio Central. E o programa do Jura, Portas Abertas, que eu gosto de coisas novas. Eu tinha um encontro sertanejo agora tá tudo meio corrido, né? E eu futuramente eu quero fazer um programa assim, sei mais pra frente. Encontro sertanejo pra quê? Dar abertura pras duplas novas. Porque tem muita gente boa cantando, né? E não tem um espaço, tem que ter um espaço. Eu faço assim, isso toda a minha vida. Um programa, né? Meu aqui, eu criei um amigo meu esse dia, falou assim, Jura, você faz um programa, tipo um programa de rádio antigo mesmo, aquele cara que você dá alô. Falei assim, tem que ser assim. Meu amigo Juliano, muito prazer e obrigado por você estar aqui na Rádio Central, viu? Prazer meu. Você é o segunda tarde, voz, né? Segunda voz, exatamente. O Kênio Mendonça está em Goiás, né? Está trabalhando em algumas rádios sozinho lá também. Tá algumas... Ele é goiano? Goiano. Ele é goiano? Cidade de Mineiros. Mineiros de Goiano? Mineiros, Goiás. Você é da onde? Ali, Mato Grosso Sul, Mato Grosso. E você é da onde? Eu sou daqui de Campinas há alguns tempos, né? Mas eu nasci no Ceará. Ceará, ó, um goiano e um cearense. É. Fui criado em Goiás, mas nasci no Ceará. Legal. Às vezes eu brinco, né? O cara pergunta, de onde você é? Eu sou do Sul. Sul. O nome da cidade, Quixadá, o cara do Sul fala, não conheço. Não, mas é porque é o Sul do Ceará, né, meu? O Sul do Ceará. É isso daí, que bacana. É isso aí. Ô, oh, mas sucesso pra você, manda um abraço pro Kine Mendonça, vamos marcar ele, deixa ele voltar, ele tá pra voltar lá de Goiânia? Ele mora lá ainda, né? Ele agora, mora lá. É, como a junção foi agora há pouco, estamos preparando o trabalho para encurtar a distância entre um e outro, né? Agora dia 26 estou indo para lá, que é o rodeio da cidade. Então vamos fazer um barulho lá. Ah, vocês vão fazer um barulho lá. Isso. Que bacana. Olha, Juliano, que Deus abençoe vocês aí, essa nova caminhada aí. É isso aí. Você é um padrinho bom aí, viu? Com certeza. Um cara que conhece muito da música, era amigo pessoal do meu pai. Eram amigos do meu pai. Meu pai estava sempre no programa do Marcílio. E sempre se falavam. Ah, e eu agradeço a Deus porque meu pai deixou muitos amigos. E os amigos do meu pai ficou meus amigos também. Eu segui o caminho do Juraci. E naquela época, Jura, eu era um dos diretores da Associação Campinense da Música Sertaneja. Legal. Nós fazíamos com o Fabiano, o antigo Fabiano, fazíamos muito, fizemos 25 festivais de músicas inéditas. Olha, entendeu? Teu pai participou. Você falou de festival, uma hora depois dos bastidores nós vamos conversar. Não. Eu tenho uns projetos bacanas aí pra tem música campineira, porque não tem Campinas. Já me cobraram já isso aí, a gente vai conversar. Você sabe que a gente lançou, trabalhei com o Christian do Raul Gil, né? Sim. Lancei a Patrícia Paloma, lembra? Patrícia Paloma. Que tornou back do Guilherme Santiago, a Patrícia. Canta Cavaléria, né? É. Então, assim, a gente tem alguns cantores e trabalhei muito com as crianças do Do Re Mi, do Silvio Santos. Legal. Tempo de Vovó Mafalda e tudo mais. É, isso aí era show. Tem uma história pra gente bater papo aí cinco dias aqui. Meu amigo Juliano, vamos curtir essa moda nova que tá chegando aí no Brasil aí. Solta que... bem no comecinho, você vai escutar. É boa demais. Mete marcha, Edmo Leite. Essa moda. Kênio Mendonça e Juliano na Central, no programa do Júlio. Enchendo a cara, bebendo demais. Tá chorando as mágoas depois que me deixou lá atrás. Sente só agora que já me perdeu. Se arrependeu, sinto muito amor, é tarde demais. Pra falar a verdade, eu tô bem, muito obrigado. Morri no começo por ter sido abandonado. Agora me sinto vivo e muito amado. Amor, todo dia é uma terapia, você é passado. Foi ela que me fez viver a vida. Foi ela que me deu amor de verdade. Foi ela que me fez se esquecer, pra nunca mais sentir saudades. Foi ela que me devolveu a vida. Com seu amor, foi ela que me mergulhou na alegria pra nunca mais morrer de dor. Pra falar a verdade, eu tô bem, muito obrigado. Morri no começo por ter sido abandonado. Agora me sinto vivo e muito amado. Amor, todo dia é uma terapia, você é passado. Foi ela que me fez viver a vida. Foi ela que me deu amor de verdade. Foi ela que me fez se esquecer, pra nunca mais sentir saudade. Que me devolveu a vida. Foi ela que me enlouqueceu de tanto amor. Foi ela que me mergulhou na alegria pra nunca mais morrer de dor. Jura, Júlia, esse é chique bacanizado. É só poeira que levanta um. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. básico a Sanasa já entrega. Só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas. Porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Jura, Júnior? Esse... É chique bacanizado. O que é que você vai tocar agora, homem? Jura Júnior apresenta. Hora do louvor. No programa Jura Júnior. Hora do louvor. Deus no comando e preparando. A hora do louvor na central. Mais uma vez aqui para falar de Deus para todas as famílias. Para todas as famílias aqui na central. Para você que está ouvindo aí, para toda a sua família de Campinas, região, e todos que estão ouvindo a Rádio Central. O Joel, da Igreja Eucana Church Campinas, para falar de Deus na central. Meu amigo Joel, muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Jura Júnior. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Central. Trazer aqui uma palavra de Deus para confortar os corações de todos. Aqui na segunda Crônicas 20, 17 diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sar-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda a Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor a adorar o Senhor. Nessa palavra, onde o rei Josafá ele foi atacado em guerra, né, Jura? E só que ele não se desesperou, ele confiou no Senhor, ele orou e foi para a guerra. Só que no meio do caminho, o Senhor disse: para aí, que essa guerra, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Então tem muitas pessoas que têm os problemas e não oram ao Senhor, e não pede ajuda ao Senhor. E às vezes, ou tem aquelas que oram, mas que não saem para a guerra, né? Então não adianta, ou você ora e você tem que ir para a guerra, porque com certeza no meio do caminho, o Senhor vai dizer: pare. Que essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Então, Deus, ele ouve as nossas orações, as nossas guerras, ele sabe disso, só que você precisa pedir para ele. Ele sabe do que você está passando, mas você tem que pedir para ele. Sempre. Aí, sempre. Sempre. Porque as pessoas se acham autossuficientes, mas nós não somos. Jamais. Hoje eu estava vindo para a rádio, como todos os dias, né? Guardo meu carro, eu venho andando uns dois quarteirões, que eu fiz esse caminho mesmo para me andar um pouco, para dar uma... É bom, né? É bom. E eu venho pedindo dois pedidos para Deus. Dois pedidos para Deus. Todo dia. Ó, Deus, eu não vou esquecer, não. Tô aqui te pedindo novamente. Eu sei que sua agenda é lotada, que não é só eu que peço. Uhum. Mas, como eu sempre digo, é Deus no comando e preparando sempre. É. O pastor Frank, ele sempre fala pra gente que pedir, deve suar. Toda vez que você pede, Deus sempre, ele vai te dar. Sempre. E lembrando, hoje tem culto, hoje lá na Igreja Eucana Church, e hoje Jura Júnior estará na Igreja Eucana Church. Ô, glória. Vou levar minha mãe, a dona Cida, também, que quer ir lá. Conhecer. Eu vou lá, vamos lá. A gente já conhece da inauguração, exato, né? Exato, Mas hoje o Jura Júnior, da Rádio Central, vai estar lá na Igreja Eucana Church, também. Sim. Ouvir a palavra de Deus, que é muito importante, é a mais importante de todas para nós. Exatamente. E a Igreja Eucana Church Campinas fica ali na rua João Coelho, 232, Nova Aparecida. Nova Aparecida. Exato, nós temos as reuniões às quartas, a partir das 20 horas, que é o culto de libertação, cura e libertação, e temos o culto da família nos domingos a partir das 19 horas. E segunda-feira agora nós temos agora o culto só de oração. Quem está precisando de oração? E vai ter o culto de jovens também, também, né? Também, culto de jovens. É sábado, parece? Né? Vai ser sábado, né? Sábado vai ter o culto de jovens. Nós vamos trazer o cronograma certinho aqui. Certinho. Mas hoje eu estarei na Igreja Eucana Church, fala lá pro pastor Frank. Estarei lá, sim. Eu também estarei lá, dando estaremos um abraço. Estaremos lá. É, vamos lá, vocês esperam a gente tudo lá na porta. Lá. É, exato, ali. Vocês precisar beleza. De oração, procura a gente lá, procura sempre. A mim, o Joel, a pastora Cláudia, o pastor Vinícius, o pastor Frank, e nós estaremos lá de braços abertos, recebendo a todos. É Deus no comando e preparando. Sempre. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Central. Obrigado, Joel. A hora do louvor na Central, no programa do Júlio. Hora do louvor. Deus no comando e preparando. Tava meditando por um tempo e cheguei em uma conclusão. Tudo nessa vida é passageiro, mas tua palavra não. E eu já falei tantas vezes, eu já achei que era o fim. Comando e preparando. Vai gravar a sua música? Sant'Angelo Produções. Trabalhamos também com videoclipe, podcast e divulgações nas redes sociais. Sant'Angelo Produções, estúdio de gravação e produtora. Liga lá, 19 997 00 5181. Este é o Sertanejo do Bom, no programa Jura Júnior. Jura Júnior, ouviu, gostou, ficou. Quer cafezinho na caminha, a fofa? A mulher azedou, vamos pro boteco. Então arrepia cantando. Vamos pro boteco. Se o som desligou, se o povo reclamou, vamos pro boteco, vamos pro boteco, vamos pro boteco. O soldado, o vizinho tá estressado. Venta, agora são 2h46, Venta. Agora a gente vai falar, sabe do quê? Do Hotel Vila Rica. O Hotel Vila Rica, sim, o Hotel Vila Rica, chique, bacanizado. Olha, você, a turma que tá participando aqui do programa do Jura, pra concorrer aqui, ó, tá todo mundo aqui concorrendo. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. A Marluce Correia também já tá concorrendo aqui também. Um abraço. O Dinho e a esposa dele, um abraço pro Dinho. E também tá curtindo o nosso programa lá, Joelma. O Venta, o Edinho. Alô, Edinho! Alô, Jura Júnior. Boa tarde, boa tarde. Eu tô por aqui, por perto do pé de manga, meu amigo. Ô, caboclo bom. A Priscila tá ligadinha no seu programa. Obrigado, manda um abraço pra ela. Você manda um abraço pra ela, que ela tá lá no Porto Seguro, próximo Vida Nova, ouvindo o seu programa. Um abraço pra sua filha que falou, me conheceu lá. Um abraço no seu programa, que adorou você lá na festa, lá. Ela na festa do Dom Bosco, é isso daí mesmo. Um abraço pra Priscila e pra filha do meu amigo Edinho. Venta, agora vamos falar do Hotel Vila Rica. Hotel Vila Rica. Alô, Maria Isabel, boa tarde. Bem, agora vamos falar do Hotel Vila Rica. Olha, Hotel Vila Rica, parceria com o Jura Júnior da Rádio Central e também traz para todos vocês. Ó, final de semana vai chegando, você quer sair da rotina, e o melhor local para você curtir um day use no Hotel Vila Rica. Eu, Jura Júnior da Rádio Central, recomendo para você. E para falar melhor do day use, do Hotel Vila Rica, tudo que tem de bom lá, minha amiga Maria Isabel, muito boa tarde. Boa tarde, Jura. Boa tarde, ouvintes da Rádio Central. Hotel Vila Rica está promovendo um day use maravilhoso para todos os ouvintes que participarem pelo WhatsApp da Rádio Central. Esse day use está composto com café da manhã, almoço e um lanche da tarde. E além do almoço, do café da manhã e o lanche da tarde, tem um espaço maravilhoso para você desfrutar. Piscina e uma área arborizada. Não percam, participem. É isso daí. E além de tudo também, Maria Isabel, além do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, tem a piscina, um lugar maravilhoso lá fora, arborizado. E também tem o quarto também para a pessoa também dar aquela descansada, o dia, o day use completo do Hotel Vila Rica. Sim, também tem um quarto que está incluso no day use. Depois da refeição, se você quiser descansar, tirar um cochilinho, tem TV, tem ar-condicionado, se quiser, tem banheiro. Enfim, é completo, hospedagem completa. É chique e bacanizado. É que nem eu falo, Hotel Vila Rica, day use. E olha, qual é o valor? Vamos lá. E quantas vezes o valor pro pessoal sair da rotina de domingão, tirar a esposa, a namorada, quer curtir um dia especial, é o day use do Hotel Vila Rica, não é mesmo, Maria Isabel? Então, você que tá aí ouvindo o programa do Jura, olha, é fácil dar no cartão de crédito para você, em quantas vezes você precisar, sem juros. Não é mesmo, Maria Isabel? Isso mesmo, você pode parcelar o valor, eu garanto que é bem baixo, vale muito a pena. Anote aí o telefone aí do Hotel Vila Rica agora, que a Maria Isabel vai passar para você ligar lá, para você agendar um day use de domingo, e quem é ouvinte do Jura tem desconto também. Qual é o telefone, Maria Isabel? 19-3114-8900. Repita de novamente aí. 19-3114-8900. Muito obrigado, Maria Isabel. Um abraço para todos aí do Hotel Vila Rica. De Yus em Campinas, é no Hotel Vila Rica. Um abraço, obrigado, Maria Isabel. Obrigada, um abraço. Valeu. É a Maria Isabel. Ah, falando do De Yus, do Hotel Vila Rica, aqui na Rádio Central. A concorrência não aguenta, viu? O serviço de alto-falantes informa no ar. Apresentação: Jura Júnior. Essa ninguém pega. Aham, falou. Jura Júnior apresenta. Alô, Belo, avisa que eu voltei. Chama a mulherada que o vaqueiro tá sem freio. Alô, meu. Vamos balançar. Arraste a mesa de centro. Erga as cadeiras. Tire o sofá. A alegria no seu rádio começa agora. Forró do Ventania. Você é o cara, filho. Vem um dança, segura a criança. Forró do Ventania. Jura Júnior. Forró do Venta. Quem não dança, segura a criança. Vem um dança, segura a criança. Forró do Ventania. Boa tarde. Vem maneira pro seu. Quero ver tu requebrando. Quero ver tu requebrando. Quero ver tu remexendo no estoleiro dessa parada que só raiar. Quero ver tu remexendo no estoleiro dessa parada que só raiar. Quero ver tu remexendo no estoleiro dessa parada que só raiar. Quero ver tu remexendo no estoleiro dessa parada que só raiar. Esse é o fungado quente. Perpado no meu pescoço. Aí viu o corpo da gente. Mas o velho fica moço. E o coração de repente bota sangue. Suor sargado, é gostoso e tem sabor. Pois o teu corpo suado tem esse cheiro de flor. Tem um gosto temperado dos temperos dos amor. Tem um gosto temperado dos temperos dos amor. Isso! Isso! Esse teu fungado quente. Da central do programa do Jura. Venta hoje não tem muito tempo, não, meu amigo. Cavalo Serelepe na porteira 3 já tá embretado. Momento Country! Aí, Crê, Bruno Jura! Chegou o grande instante esperado pelo povo. Prepare-se para vibrar. Chegou a hora da festa começar. Momento Country! Aí, Crem, é bruto, Jé! Hoje o Ginete é meu amigo Juliano. Aê. Alô, Juliano! Sim. Da dupla Kenio Mendonça e Juliano. Ele é hoje o Ginete aqui do programa. Aê. Do Jura. Cavalo Serelepe pra esse cantador apaixonado demais, amigo do Jura. Segura, aê, meu amigo! É o cavalo Serelepe do programa do Jura. Vamos, Juliano, ele manda essa gineteada pra todos curtindo o programa do Jura da Central. Um radialista do povão. Um abraço pra dupla Kênio Mendonça e Juliano. Hoje é o Juliano, ginete apaixonado, amigo de Jura. Tudo prontinho, tudo certinho. Porteira número 3. É a dupla apaixonada, chique e bacanizada do Brasil. Kênio Mendonça e Juliano tá chegando com tudo aí, gente. Hoje é o Juliano, amigo de Jura Júnior. Tudo certinho, tudo prontinho. Vamos decolar, meu amigo. Tudo certinho, vamos abrir a porteira. Ventania, alô, Edmo Aleixo. Abriu a porteira, viajou, decolou, vai embora, Juliano. O menino é bom, segura firme no Serelepe. Na corda, meu irmão, não cai não. O povão da Central do Jura vem com você. Que coisa linda, colossal, monumental. O menino é bom, o povão da Central vem com você. Não cai não, jogou o chapéu, pode pegar. Thank you. destino a Barretos, eu saí de Cuiabá, passando por Jaciara. Tenho saudade de lá, terra da vaca leiteira, lugar de muita fartura. Rondonópolis tem fama, lugar de gente bacana, potência em agricultura. Chegamos mais um final do programa do Jura. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um programa na Central, por estar aqui na Rádio Central. Obrigado, Ed Valente, Internacional, na sonoplastia. A produção é do Sant'Angelo Produções. Obrigado, Venta. Obrigado você de Campinas e toda a região dos internautas. Mais uma vez, eu agradeço a Deus. A todos um ótimo, uma ótima finalzinha de quarta-feira aí, viu? Amanhã, 2 da tarde, tem o Jura de novo na Central. Tô dentro. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Deus no comando e preparando. Tchau. Jura, Jura, radialista do povo, que carrega Campinas no coração. Estamos encerrando. Mais um programa Jura Júnior. Obrigado à grande audiência e à sua amável companhia. Até o próximo programa aqui na Rádio Central. Jura Júnior. Tá valendo? Tchau, obrigado. Aê, Jura Júnior, filho do Cabocrão. Todo dia, toda hora. Uou! Tem sempre um amigo com você. Central Esportiva, de segunda a sexta, 17h. Torne seu sorriso impecável com implantes dentários e descubra a magia dos aparelhos com alinhadores invisíveis. Na Oral Sim do Centro de Campinas, você encontra tudo o que você precisa para voltar a sorrir com segurança. Entre em contato direto pelo celular 19-98438-0193. Repetindo, 19-98438-0193. Nós estamos localizados na Avenida Francisco Glicério, 501, Centro de Campinas. Ligue agora e faça a sua avaliação. Alô, alô, macacada! Neste sábado é dia de marcar presença no Majestoso. A bola rola pela 10ª rodada do Brasileiro Série B. A Ponte Preta recebe o Novo Horizontino, 17 horas. Você vai ouvir aqui na Central com a seleção do rádio, no AM 870 e no nosso canal no YouTube, no Rádio Central Esporte. Central! Neste sábado, 17 horas, Ponte Preta, de Nelsinho Batista, recebendo o Novo Horizontino, do Eduardo Batista. O encontro de pai e filho, aqui na Central, o oferecimento. Sicredi, 120 anos, tem história. Abra sua conta. Loja 100, a melhor do Brasil. Em Campinas, duas lojas. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Santo Odila, há 50 anos, a loja de material de construção mais tradicional. Brasitone, tudo em solução em tecnologia, há 70 anos. Família Diani Restaurante, o melhor da culinária italiana. Iga Atacado e Varejo, variedade com economia. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Águia Fix, solução em parafusos especiais. Rose Pisos, a melhor loja de pisos. Acesse rosepisos.com.br. Central, a rádio do futebol de Campinas. Rádio Central. Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Programa recomendado para maiores de 12 anos. Boa tarde pra você que está ligadinho aqui na Rádio Central Campinas, AM870. Eu sou a Cássia, tô chegando com o nosso Tarde Central. Te faço companhia até as 16h. A partir de agora, você confere as principais notícias do dia. Sim, vamos saber também o que os famosos andam aprontando por aí. Vamos, tem dicas também pra você cuidar muito bem da sua saúde, cuidar da sua beleza. Então, continue ligadinho até as 16h. Eu te faço companhia aqui no nosso Tarde Central. E é claro, você já pode ligar e participar aqui juntinho comigo, 971483497, 971483497, e também pode ligar aqui pra gente. 3272-5588. 3272-5588, você liga e participa juntinho comigo aqui do nosso Tarde Central. E pra começarmos muito bem agora, 3:03, vamos com a previsão do tempo. Previsão do tempo. Vamos com a previsão do tempo e olha só, a região metropolitana de Campinas amanheceu com céu claro e temperatura em torno dos 16 graus nesta quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. O tempo na região permanece sem mudanças, mantendo as características de céu claro e temperaturas elevadas para essa época do ano. Isso ocorre, gente, por causa da persistência de uma massa de ar quente e seco que atua sobre grande parte do território nacional e deve permanecer assim ainda até a próxima semana. Indicativos a longo prazo sugerem que as condições poderão mudar a partir do dia 20 aproximadamente, mas até o momento não há previsão para mudanças bruscas, viu? Como chuvas generalizadas ou acentuadas ou uma queda também muito grande nas temperaturas. Para hoje, para os próximos dias, as temperaturas mínimas permanecem em torno de 15 graus e as máximas em torno de 28 graus. Então, olha só, não há previsão de chuva para os próximos dias. Boa tarde! Boa tarde! Bom demais saber que você está aqui juntinho comigo no nosso Tarde Central, participando. Claro que nós também queremos, teremos as melhores músicas hoje aqui no nosso Tarde Central. Daqui a pouquinho tem dica também para você cuidar da sua saúde, para você cuidar da sua beleza. E agora, gente, vamos com notícias? thmais.com.br. Para você saber mais. E atenção, Campinas confirmou mais 2 mortes por dengue e o total agora são 37 mortes. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou na tarde de hoje mais 2 mortes por dengue na cidade. Com isso, o total subiu para 37 mortes este ano. A Secretaria lamenta as mortes e se solidariza com as famílias. O óbito depende de fatores como a procura precoce por atendimento médico, o manejo clínico clínico adequado e fatores individuais de cada paciente, como doenças pré-existentes. Não há relação direta com a oscilação de casos, embora a saúde registre, neste momento, a tendência de redução da transmissão diante da diminuição das temperaturas desde a segunda quinzena de maio. Não está mais aquele calorão, né? Não está um frio, mas não está mais aquele calorão. Desde o dia 1º de janeiro, foram registrados 106.518 casos de dengue. Assim como em todas as situações de casos registrados, medidas, né, precoces foram desencadeadas nas regiões onde residiam as pessoas que morreram, como controle de criadouros, a busca ativa de pessoas sintomáticas, nebulização para combater o mosquito da dengue, que é o vetor da doença, né, da dengue, e o perfil desses últimos óbitos. Os novos óbitos foram nos dias 3 e 6 de maio, tá? Então, uma mulher de 35 anos, já com comorbidades, ela foi atendida na rede pública, moradora da área de abrangência do Centro de Saúde Floresta. Ela teve início dos sintomas no dia 28 de abril e o óbito, infelizmente, ocorreu no dia 3 de maio. Um homem de 83 anos, com comorbidades, ele foi atendido na rede pública, morador da área de abrangência do Centro de Saúde Lisa. Ele teve início dos sintomas no dia 30 de abril e o óbito ocorreu no dia 6 de maio, infelizmente. A Secretaria de Saúde reitera o alerta feito desde 2023 com o objetivo de sensibilizar a população para tentar reduzir casos e os óbitos também. A melhor forma de prevenção contra a dengue é limitar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro do mosquito, principalmente em latas, pneus, pratos de plantas, lajes e calhas. E é importante ainda vedar a caixa d'água e manter fechados vasos sanitários inutilizados. Então, continuem, tá bom? Continuem fazendo todos esses cuidados para prevenção. Daqui a pouquinho tem mais notícias aqui no nosso Tarde Central. Mais.com.br para você saber mais. Sim, as principais notícias do dia aqui no nosso Tarde Central, também no portal de notícias do Grupo Tarde de Comunicação, que é o thmais.com.br, e também, é claro, a partir das 6 horas da noite, com o Orlando Pessotti, que está ali na minha frente, tomando seu cafezinho. A partir das 6 da tarde, no Cidade Alerta, com o Orlando Pessotti, você confere as principais notícias, e logo após, tem o Jornal da TV Tati. Essa semana, nas férias aí de Jair Duprá, o Jornal da TV Tati apresentado também pela minha amiga Verônica Mocarzel, tá bom? As principais notícias do dia e, é claro, daqui a pouquinho também no nosso Tarde Central tem mais notícias pra você, tá bom? Então continue ligadinho, mande a sua mensagem 97148-3497, 97148-3497. Você participa aqui juntinho comigo do nosso Tarde Central. E agora, vamos fofocar! Notícias do meio artístico. Notícias do meio artístico. Vamos saber o que os famosos andam aprontando por aí. É o que esse povo tá aprontando, hein? Ai, Edmo. Ô, gente, olha só, continuam as despedidas lá do programa da Eliana. E hoje será a última gravação do programa Eliana, né? E aí, depois de tantos e tantos anos, hoje será a última gravação de histórico, né? Da Eliana saindo do SBT depois de tantos e tantos anos. Inclusive, gente, a Eliana também já gravou um programa que a Patrícia apresentou. Um programa de despedidas, né? Com certeza com muitas homenagens para a Eliana. E esse programa foi apresentado pela Patrícia, filha do Silvio Santos. Lembra que ontem eu comentei que o Carlos Alberto soltou aquela, né? Que a Eliana tá saindo por um motivo que ele também sairia, que ele já tinha falado pro Silvio que ele não sairia do SBT por causa de dinheiro, mas se pisassem no pé dele, aí sim ele sairia. E ficou isso no ar, né? Será que aconteceu alguma coisa e por isso a Eliana tá saindo? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É, gente, porque foi gravado realmente esse programa O próximo programa, Silvio Santos, na verdade, que vai ao ar no dia 16, vai prestar uma homenagem para a Eliana. Só que, olha só as notícias dos bastidores que espalharam aí pela internet. De acordo com o jornal Metrópolis, a Patrícia Bravanel, a filha do Silvio, teria pedido perdão para a Eliana durante essa gravação. E aí parece que ela falou: em nome de toda a família Bravanel, eu peço perdão para você, Eliana, disse a Patrícia durante essa gravação. Só que, depois desse pedido, a Eliana ficou aos prantos, ficou muito emocionada. E aí eles pediram pro diretor que não colocasse, a Patrícia pediu para o diretor que não colocasse essa parte no programa que vai ao ar. Aí, esses rumores de uma possível rivalidade entre as duas não é de hoje, né? Na internet já tem vários memes também de internautas, né? Que insinuam por meio de vídeos uma possível treta entre as apresentadoras. E aí, reforçando tudo isso, nessa semana o Carlos Alberto soltou essa, que a Eliana não tá saindo por conta de dinheiro, não. Que ela tá saindo por um motivo que, na verdade, ele também sairia. O que será que vem por aí, hein? E se vão, vamos ouvir um trechinho? Aguardar o que vem por aí, o que será que aconteceu com Eliana? Será que vai pra Globo? Será que não? Agora vamos falar do que mais, gente? De Joelma. E olha só, a Joelma revelou que ela ainda sofre sequelas da Covid. Sabe quantas vezes a Joelma teve Covid? 8 vezes. E ela ficou bem mal e ainda sofre com as sequelas da Covid-19. A cantora teve a doença 8 vezes e até hoje não se recuperou totalmente. Ela teve uma parada cardíaca, 3 derrames oculares, perdeu o olfato e o paladar, além de muito inchaço no corpo. E ela contou que ainda sofre com sequelas da Covid. Eu lembro que ela ficou bem inchada, que ela realmente sofreu muito, teve 8 vezes. Tem Joelma aí pra gente ouvir um trechinho, Edma Leistão? Ó, nós vamos ouvir Joelma aqui no nosso Tarde Central. E tem muito mais. Então continue juntinho comigo. 971483497. Mande a sua mensagem e você participa juntinho comigo do nosso Tarde Central. Pra me entregar de corpo e alma. Por você estou sempre nosso Tarde Central. E você já mandou a sua mensagem para participar aqui juntinho comigo? Tem mensagem da Marineide. Oi, Cássia, boa tarde, tudo bem? Quero pedir uma música do Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Ah, romântica. Vamos tocar no finalzinho do programa. Afinal de contas, hoje é dia dos namorados, né? Acho que a Marilene tá apaixonada. Conta pra mim, Marineide. E você também, que quer mandar uma declaração de amor aí pro seu maridão, pro namorado, pode mandar uma mensagem aqui no nosso Tarde Central, 97148-3497. Tem mensagem da Alzira. Oi, Alzira. Boa tarde, Cássia. Tudo bem com você, minha linda? Tô ouvindo aqui você falar do tempo. Você tá de parabéns, minha linda, do seu programa, tá? Um abraço aí pra você e pra todos os participantes também, viu, minha linda? Se der certo, você toca uma musiquinha pra mim. Pode ser qualquer uma da Vanusa. Tem tempo que a gente não ouve uma musiquinha dela. Se você tiver aí a musiquinha, tá bom, bem? Um abração pra você, pra sua equipe. Uma ótima tarde pra você, muita paz e bênção pra Jesus Cristo. Tchau, minha linda, fica com Deus. Um beijão, Alzira, querida, tá sempre aqui juntinho com a gente, participando aqui do nosso Tarde Central. E hoje vamos tocar Vanusa depois, mais tarde, porque a Alzira pediu Vanusa ontem e nós também não tocamos. Quem sabe tem nas manhãs de setembro, nas manhãs... Mas vou deixar a Vanusa cantar, tá bom, gente? Mais tarde a gente tem Vanusa aqui no nosso Tarde Central e agora vamos com notícias, 3h19. thmais.com.br Para você saber mais. Para você saber mais. E olha só, gente, um idoso morreu depois de cair do telhado da própria casa em Valinhos. No início da noite de ontem, um homem de 60 anos morreu depois de cair do telhado da casa onde morava no bairro Jardim São Luís, em Valinhos. De acordo com a guarda municipal, ele estava cortando os galhos de uma árvore sem equipamentos de proteção. E aí, como a telha era uma telha frágil, provavelmente ele se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros. Ainda segundo os agentes, a família chamou o corpo de bombeiros imediatamente, mas quando as equipes chegaram, o médico constatou que o idoso já estava morto, infelizmente. A equipe da Tati Record TV tentou falar com os parentes, mas eles estão abalados com o caso e não quiseram dar entrevista neste momento. Gente, então muito cuidado, né? Vai fazer as coisas aí de casa, tem que tomar muito, muito cuidado. Foi cortar aí os galhos da árvore de frente da casa dele. Infelizmente, ele estava na telha, aquela telha frágil, brasilite, né, que chama. Aí ele, a telha quebrou e, infelizmente, ele caiu e, com a queda, faleceu. Polícia prende 23 detentos por descumprir a saidinha aqui em Campinas. A Polícia Militar prendeu 23 detentos por descumprimento das normas da saidinha aqui em Campinas. Eles estariam em uma casa de prostituição consumindo bebidas alcoólicas. 6 deles foram presos pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, daqui de Campinas. Os outros 17 foram pegos por agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior. A operação responsável por fiscalizar os reeducandos ocorre nesta tarde. Os detentos passaram por exames no ML para serem encaminhados em seguida a um centro de detenção. Eles ficarão nesse centro de detenção provisória de Hortolândia até serem encaminhados aos presídios de origem. A polícia destaca que preso do regime semiaberto, quando recebe esse direito, gente, à saída temporária, deve cumprir alguns requisitos. Primeiro, não alternar, sem prévia autorização judicial, o endereço de permanência indicado por ocasião da obtenção dessa saída. Permanecer na cidade indicada para visitar a família, não podendo dela se ausentar sem prévia autorização judicial. Recolher-se à residência visitada ou local de permanência no período noturno, ou seja, das 7 da noite às 6 horas da manhã do dia seguinte. Também, não frequentar bares, casas noturnas, casas de jogos ou casas de prostituição. Não ingerir bebidas alcoólicas ou outras substâncias entorpecentes. Então, não pode beber ou outras substâncias entorpecentes. Utilizar de forma correta e contínua o equipamento de monitoração eletrônica, desde que fornecido pelo Estado. Daqui a pouquinho tem mais notícias. thmais.com.br Pra você saber mais. E agora... Eita, e agora 3h22, só acelerada, né, Edmo? Já fui falando em cima da vinheta do TH+. Vamos com mais fofocas? Saber o que os famosos estão aprontando? Notícias do meio artístico aqui no nosso Tarde Central. Ô, gente, olha só, o Xamã, ele comentou sobre a parceria que ele fez com a Marília Mendonça. Em entrevista ao Pedro Bial, ele comentou como que surgiu essa parceria da música Leão, ele e a Marília Mendonça, né? A nossa grande querida Marília Mendonça. E eles gravaram juntos, né, uma música, e aí ele comentou durante essa entrevista pro Pedro Bial como que surgiu essa parceria. O Xamã, gente, tá nessa novela aí das nove da Globo. Acho que ele é o matador lá, o justiceiro. Esqueci o nome do personagem. Ele tá lá na novela. Tá bem, viu? De ator também. Vou colocar aqui o áudio dele dessa entrevista. Foi na Cristal. Antigamente eu tinha o hábito de pegar e vazar as prévias no Twitter. Aí eu tinha escrito uma música chamada Vilão Particular. Escrito. E tinha joguei na internet. E aí ela viu aquilo e achou incrível, né? Aí falou: nossa, sua música é incrível, essa letra é linda e tal. Aí eu falei: ah, tá, valeu. Marília Mendonça tá falando comigo. Deve ser o Reverão. Falei: ah, beleza, pô, me chama aí no WhatsApp. Eu deixei meu número. Eu nunca ia imaginar que ela ia me chamar. Ela foi, chamou, falou: nossa, sua música é incrível. Ela mesmo falou no telefone, né? Aí ela falou: pô, vamos gravar essa daí pro meu álbum, vai ser a Leão. Eu tenho muito orgulho de ter escrito essa música e deixar ela. E ela fazia a música, esse tamanho que foi, né? Porque se fosse só eu fazendo aquilo, ou escrevendo daquele jeito até, pô, a música não teria tanta repercussão depois que ela fez a versão dela, Marília. Muito legal, né? Ele falando que ele subia as prévias das músicas que ele escrevia, os comecinhos, né? Uma parte e tal. E aí a Marília viu, comentou, e aí ele: ah, tá bom, Marília vai... Ele pediu o contato dele, ele passou o WhatsApp, mas ele não imaginou que ela realmente fosse entrar em contato com ele, né? Marília Mendonça, ele ainda fala: ah, Marília Mendonça vai falar comigo? Mas ela falou, ela mandou o recado no WhatsApp, depois eles finalizaram aí essa parceria. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora, então, Marília Mendonça e Xamã no nosso Tarde Central. Mas se quiser me olhar como um quadro sem explicação, tô de um jato na capital de São Sebastião. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai me julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, meu foda e faz boca a boca, renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas se quiser ficar, eu disfarço e agarro sua mão, vilão. Sou um blefe de um filme de ação. Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim. E os holofotes vêm ao meu encontro. É que eu te amo e nem te conto. Não posso ser seu santo. Sei que Sei que você me quer também, Marília Leoa gostosa. Posso te ligar, meu bem? Que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outros. Cê tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo, beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me demorar, até me ver no espaço pela banca de jornal. Grande querida Marília Mendonça e o Xamã aqui no nosso Tarde Central. Bom demais, né? Nossa eterna Marília Mendonça. E agora tem mensagens aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir a mensagem da Dona Luzia. Oi, Dona Luzia. Oi, Cássia. Feliz dia do namorado, boa tarde. Feliz dia do namorado pra todo mundo, pra família central, pra todo mundo e pra nós também. Tá bom? Eterno namorado, né? Somos eterno namorado, 47 anos de casado. Que Deus os abençoe, abençoe o mundo inteiro, né, Cássia? Uma boa tarde pra você, fica com Deus, beijo, beijo. Amém. Amamos vocês aí. Ai, dois queridos, nós também amamos vocês, viu, Dona Luzia e o seu Jânio, 47 anos de casados, foi isso que a Dona Luzia falou, né? Gente, olha que amor, um beijão, viu, Dona Luzia, feliz dia dos namorados pra senhora, pro seu Jânio, pra todos nós, afinal de contas, dia do amor, dia de comemorar o amor, um beijão, viu, Dona Luzia, parabéns, viu, 47 anos, bom demais. E tem mensagem também da Mari, vamos ouvir? Boa tarde, Cássia. Eu sou ouvinte sua desde que você começou na Central. Como hoje, dia dos namorados, né? Quero oferecer uma música ao meu eterno namorado, Natalino José. Nós fazemos 49 anos e 9 meses de casado. Então quero oferecer essa música para ele, aquela música que diz assim, do Leandro Leonardo: quanto mais o tempo passa, mas eu gosto de você. Se você puder tocar essa música, nossa, eu vou ficar muito grata a você. Beijo, Cássia. Excelente programa o seu, viu? Gosto muito de ouvir. Ai, que linda. Um beijão. Eu acho que é Mário ou Mari. É, como, quantos anos que ela falou que ela tá casada? Volta um pouquinho, Edmo. Vamos Boa ouvir. Tarde, Cássia. Eu sou ouvinte sua desde que você começou na Central. Como hoje, dia dos namorados, né? Quero oferecer uma música ao meu eterno namorado, Natalino José. Natalino José. Nós fazemos 49 anos e 9 meses de 49 casados. Anos e 9 meses de casados. Uma vida, que amor lindo. Parabéns, viu? Parabéns. Vamos ouvir um trechinho, então, dessa música? Logo de você, tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nem pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá, eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que canto. você me abraça. Mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você. Leonardo, é por você que canto aqui no nosso Tarde Central. Música romântica para os apaixonados nesse dia 12 de junho. É você que quer declarar o seu amor. Pode também mandar uma mensagem aqui no nosso Tarde Central 971483497. E olha só, o Univaldo mandou mensagem. Oi, Cássia, boa tarde. Feliz dia dos casados. É, feliz dia dos casados também, né, Nivaldo? Viva o amor, viva o amor. Qual que é o nome da esposa, Nivaldo? Se for casado, ele falou feliz dia dos casados, né? Manda o nome da esposa. E tem também mensagem, peraí, que tem mensagem de quem mais? Do Renato. Oi, Renato. Oi, Cássia, tudo bem? Oi, Renato, tudo bem? Um beijão pra você e pra todo mundo aí de Valinhos, viu, Renato? Um beijão. Beijo também pra Maria de Lourdes, que mandou mensagem. Boa tarde, Cássia, mandou um beijo com um morango. Um beijão, Maria de Lourdes. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. E você também pode mandar a sua mensagem 971483497, participar aqui juntinho comigo do nosso Tarde Central. E olha só, a Maria Neide pediu a música do Rei, do Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. Ah, que música linda nesse dia do amor, dia para comemorarmos o amor. Tá apaixonado? Você tá apaixonada? Manda uma mensagem aqui, 971483497, e você participa juntinho comigo do nosso Tarde Central. Não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar. E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Que romântico, o Rei Roberto Carlos aqui no nosso Tarde Central. Como é grande. Como é grande o meu amor por você. E você, quer mandar uma declaração de amor pro maridão? Mande uma mensagem aqui, 971483497. Alzira mandou. Oi, Alzira. Oi, Cássia. Então, eu já fiz 41 em fevereiro, de casamento, né? Da união nos dois juntos, os namorados também, né? Agora em fevereiro vou fazer 42 anos. Olha que belezinha, né, Cássia? Um abraço aí pra você, fica com Deus, viu, bonita? Um abração pra você e um feliz dia do namorado também pra você, minha lindona. Amém! Amém! Alzira, feliz dia dos namorados, maridão há 41 anos. E o maridão é o Paulo Roberto da Silva. Ela mandou aqui o nome depois que eu perguntei. Alzira, um beijão, viu? Parabéns aí por esse amor, já há 41 anos, né? Alzira e o Paulo Roberto da Silva. Programa romântico hoje. Programa falando de amor para os apaixonados. Agora 3h39, vamos com notícias. thmais.com.br. Para você saber mais. Infelizmente, uma notícia triste, um mistério, na verdade, gente. Um corpo foi encontrado ao lado de um córrego sem marcas de violência. Um corpo foi encontrado em um córrego no bairro Vila José Paulino Nogueira, em Paulínia. Ontem, o cadáver estava na beira d'água e não apresentava sinais de violência. Um fato que chamou a atenção dos policiais e dos guardas municipais que foram até esse córrego é que o cachorro da vítima ficou o tempo todo ao lado do corpo. Então, o cachorrinho ficou ao lado do corpo durante todo o tempo. Felizmente, uma notícia triste e o cachorrinho demonstrando o amor ali, né, ao seu dono. A polícia agora busca câmeras de segurança e outras pistas para esclarecer o que realmente aconteceu. Daqui a pouquinho tem mais notícias no nosso Tarde Central. thmais.com.br. Para você saber mais. E lembrando que essas e outras notícias você também confere a partir das 6 horas da tarde no Cidade Alerta com Orlando Pessotti. E às 7h25 da noite no Jornal da TV Tati, essa semana apresentado pela Verônica Mocarzel. Focar mais um pouquinho. Notícias do meio artístico. Notícias do meio artístico aqui no nosso Tarde Central. Ô, gente, a Ana Castela, em entrevista à apresentadora Eliana, comentou que ela tem sim um projeto pro público infantil, porque muitas crianças adoram a Ana Castela, né? Gostam de usar o chapéu cor-de-rosa, igual a boiadeira. E aí ela comentou que ela tem sim um projeto destinado, né, com o objetivo de atingir o público infantil. Vamos ouvir o que disse a Ana Castela. Algum momento fazer alguma coisa especificamente para elas? Nós estamos fazendo desenhos para lançar, que vai se chamar Boiadeirinha. Oh. Com toda a minha turma, né? Com Luan Pereira, com o meu cavalo Blake, que você vai conhecer hoje. Uhum. Então, assim, vai ter músicas infantis e a gente também quer começar a cantar em teatro. Sim. Para criançada. Fica melhor até para os pais, né? Às vezes. É de tarde. Dia de sábado. Fazer uma matinê para as crianças? A gente quer fazer isso, para a criançada mesmo. Ai, que massa, Manu! Mamãe vai levar você na matinê. Vai ser muito legal. Quando que é esse projeto? Para quando? Esse projeto eu acho que daqui uns 5 meses já lança o primeiro episódio. Ainda em 2024? Aham, agora já. A Boiadeirinha. Olha que legal, então, a notícia que a Ana Castela comentou aí com a Eliana, que ela tem sim esse projeto destinado para as crianças, inclusive com shows em horários, né, mais cedo, né, para o público infantil. E aí até a Eliana brincou, né, e Manu, vou te levar para o show da boiadeira da Ana Castela. É, a criançada gosta aí muito, né? Da Ana Castela. Porque ela tá solteira. É, boiadeira, Ana Castela. Boiadeira Ana Castela, que tá fazendo o maior sucesso. É, Ana Castela, que atingiu aí o público infantil. Muitas crianças realmente gostam muito da Ana Castela, né? Ah, e a Ana Castela, gente, é super fã, sabe de quem? Do Luan Santana. Inclusive, ela ficou toda emocionada esses dias, porque ela participou com o Luan Santana de um show, cantou ali junto com o Luan, e nos bastidores ela tava toda emocionada, comentando que era realmente a realização de um sonho. E ela subiu para cantar com o Luan Santana até com aquela faixinha, sabe, que os fãs usam dos artistas, com o nome Luan Santana. Ela subiu lá de, com a faixinha no cabelo, e demonstrou todo o amor e admiração que ela realmente tem pelo Luan Santana. E além, né, dessa parceria, ela é fã também, né? Então, além desse trabalho, dessa parceria que eles fizeram na música, ela também é muito fã dele. Vou colocar aqui um trechinho da Ana comentando aí nos bastidores a emoção de cantar com o seu ídolo. Era toda emocionada porque estava cantando aí com o seu ídolo. Imagina mesmo que realização, né? Ela sempre foi fã do Luan Santana e agora ela consegue, com o sucesso, cantar junto com ele. Essa música que é da parceria dos dois, Deja Vu. Vamos ouvir então um trechinho. Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca. Você não precisa de uma sessão de terapia. Você só precisa de uma noite mal dormida. Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo. Mas aguenta os déjà vu comigo. Sua vida vai ser isso aí. Você quer sentir? Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Você quem tem que ouvir. É fácil pra você falar isso agora, mas deixa eu refrescar sua memória. Nunca se esqueça o motivo do fim. Eu não saí da sua vida porque eu quis. Você que não soube me amar e perdeu. Você não tem coração e quer cuidar do meu. E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no seu. Se eu te desbloquear. Santana aqui no nosso Tarde Central. Sim. Oi, gente, Ed Valente fez uma coisa assim, mandou eu parar de falar que ia entrar uma frase de efeito, só que nada aconteceu. A música já tinha terminado, Ed Valente. Mas olha só, meu povo, especial Dia dos Namorados. Especial Dia dos Namorados, Ed Valente. Uma música.